da boca lisa, sabor granola, af. Eu sei que tá mentindo se disser que tá suave. Corpo marrom, cacau, outro dia normal. Espero sua chegada, um convite pro mal. Cabelo avelã, chega perto se ban. Suas curvas circulares, fez melhor minha manhã. Peço que não vá embora, me diz que fica aqui. A noite é muito longa, só na hora de dormir. Foda, chega, toma conta, ama, deita e dorme. Eu durmo, se acorda, pego essas coisas e some. Amanheceu o dia, se vi sem minha dama. O corpo levantou e a alma ficou lá na cama. Entre luz, flash e neon, tornam o clima. Cê diz que tá comigo e não quer me ver com outra mina. Mais clima, mais sina, outro cantinho branco. Vira o vinil e assume que cê tá se apaixonando. Suei a noite inteira, mas dessa vez eu vou deixar seu coração feito liquidificador. Me diz que vai embora, outra noite chora. Tá tão frio aqui, é o silêncio que grita. Decidir andar sozinho por aí. Ou algum luar, frases a se falar. Se ainda tem ciúme, tem ciúme. Astros do seu amor invadem o meu quarto, além do teu perfume. Se seu xilique fosse fácil e o meu ciúme fute, a reação seria chata e o edredom já não mais útil. Porque cê ia falar, eu ia resmungar, a gente ia se estranhar e eu ia dormir no sofá. São mãos que se entrelaçam, fatos que se consumam. Outras eram fachada, hoje quero que sumam. Assuma a responsabilidade da relação perfeita, de toda noite te fazer e dormir satisfeita. Diminui a luz, aumentei o som e eu vou fazer da cama um palco, porque nós juntos é show. Nós dá espetáculo e sabe como é. Se o abajur tivesse pernas, aplaudiria de pé. Deixa de ser durona, não vai criar assunto. Nós junto é problema, é solução, nós caça junto. Ela é a razão de cada frase no improviso. Ela que tá na mente se na boca tiver um sorriso. Me diz que vai embora, outra noite chora. Tá tão frio aqui, é o silêncio que grita. Decidir andar sozinho por aí. Ficou algum luar, frases a se falar. Se ainda tem ciúme, tem ciúme. As